boa tarde, adiciona a identificação na chegada Ponte. Desça para 4 mil pés, volte 92. Copiado, informaremos ao vivo. E Maquilo X-Ray ao controle para você. Será o nível de lançamento copiado, prossiga para o setor oeste da Ilha de Itaparica, para ascensão, o Lima Kilo X-Ray, confirmando apenas o PLB. Copiado. Lima tem o TAN 3191. Ouro 941, direita 121, decimal 1. Direita 121, 941, obrigado. Boa tarde, sem identificação na chegada Mari, desça para o 050. Como perfil da Star é o número 4 ainda, o TAN 3144. Pés autorizado, assim como o ILS X-Way Pista 10, reportando o localizador, o TAN 3566. 3.000 autorizado, ILS X-Way Pista 10, reportado localizado. Livre, um acendendo com 14 nós. O trip 5240 estabilizando, ano 0. A TLS X-Ray chamando a torre 18-6, trip 5240. 18-6, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, ó, trip 5240. 5240, aguardando pista livre. Nossa, escuta. Trip 5240 autorizado, pouso 090, 14 nós. Ciente autorizado no 0, X-Ray, 5240. TAN 3191, 119, decimal 35. 119, 35, 3191. É o controle de Salvador, acione a identificação, chegada Mari, deixa o 0620. 0620, nada aqui. Salvador, muito boa tarde, são 3191, 2110 agora, saída da EL após. Can 3191, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. Da EL, Leda, pode voar, Leda, da presença? Autorizado direto, Leda. Isso, Leda, boa. Controle, confirme o 3191, autorizado, atenção. 3191, atenção, 380, direto Leda. 32, obrigado, 0316. Ah, 3566, completa LS, chamando Torre, 18386. São 3566, aguarde pista livre. Aguarde, 3566. 35240-05, direita, 121, décima 1. 121, obrigado. Número 7, prossiga para 2000 pés, completando a Bonfi, está autorizado LSX3, reporte localizador, o altímetro 1012. Para 2000, só para segurar aqui. Santa 3566, livre pouso, pista 10, 090, 14, nosso. Exato, pouso, pista 0, 3566. No 44, livre descida para 3000 pés, 1012 ao altímetro. Você poderia confirmar o vento, quando você se for aberto? Vento 090-149. 090-149. Voo 328, boa, senhora identificação, chegada Mari, desça para o 050. Para o 050, chegada Mari, 328. 124, prossiga para 3.000 pés, 1.012 é o altímetro. 3.012, 124. Quantas milhas, comandante? Copiado. 431144, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000 pés, reportará no metrô e LS X-Ray, chegando para o quadro. Pronto. Autorizada a linha decola, pista 10, 090, 14 Márcio. A linha decola, pista 10, botão 3566. LS, 1697, completa LS X-Ray, chama a torre, 18, versão 6. 1697. Torre, passagem, 1697, aguarda a pista livre, 737 Web está ingressando agora para a corrida. 697, autorizado pouso, 090 graus, 14 nós. Firme pouso, confirme o vento? 090 graus, 14 nós. Gente, grato, firme pouso, 1697. Web 6723 ao 12, 1935. 1935, obrigado. 3144, completa e LS X-Ray, chama torre 1836. Buenos, 6723, Monfrote, 2000. 6723, contato radar na decolagem, suba ao 330, saída Momo. 330, é 6723, tá visual, será que a gente consegue Froti? Prossiga direto Momo, aguardando a coordenação de Froti, web 6723. Gente, Momo agora no Froti, obrigado. Aguardando pista livre 3144. Aguardando pista livre 3144. Gol 697 ao 03, direita 121 decimal 9. Direita 1219, gol no 697. Corrijo no 697, 1211. 1211, gol no 697. Pouso 3144, 1 centena, 14 nós. Entre pouso, tá 3, 1, 4, 4. 128, prossiga da Mari, livre descida até 2000 pés, altímetro 1012, 328. Ok, para 2000, na chegada da Mari, 328. Estabilizou o 924. O 924 completa ele LS Exploration, chamando Torre 18, decimal 6. 286, demais. Salvador, boa tarde, 924, aproximação final, bateu e travou. Estimativo 924, reporta no externo. À direita, 1211, seu solo aos 16. 211, para iniciar o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Reporte para que disse fora. É X-Ray. Está autorizado e LS X-Ray, reporte no localizador. Aqui reportará o 1-322. Lima Kilo X-Ray. Aparece tudo de Vera Cruz, na minha escuta até 2500, reportando 2500, Lima Kilo X-Ray. Web 6723, prossiga direto frotida, presente. Frotida 6723. Boa tarde, 6315, a serena indicação na chegada da MAN, desça para 3000 pés, o altímetro 1012. Sobe 150, 6723. 6723. O centro da presente autoriza, solicita que eu vou direto a Abuco, o 6723. Gente, vou direto pro CU, 6723. S723 agora sim, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, tá logo? Bom, 328, completa ILS X-Ray, chamando Torre 18, Vítima Almeida. Ok, 186, quando você vê. X-Ray, frequência livre. Mono 328, autorizado pouso, pista no 0, 090 graus, 1 a 12 nós. Alfa Charlie Mike, ação de identificação, chegada bom, fechamento de descida. Se mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, Alfa Charlie Mike. Chename 320, assinando identificação. Pro Admari, chegada a Mari, desce manter o 050. Chegou pro Admari, é o 540-630. No 328, no solo 24, libere próximo direita via Eco, chama solo no 21, decimal 1. Olha, Ciência via Fox, chamar solo 21 no 1. Ciência via Fox. Telemetria 315, desça para 2 mil pés, autorizada a final no zero. 2 mil pés, autorizada a final 63, mas... Senhor Salvador, boa tarde, papai Rodel de Mandelta Lima. Papá Romeu de Madelta Lima, controle. Romeu de Madelta Lima, Salvador. O Lima Delta Lima, o Romeu 44, está com 4 a bordo, decolou de Heliponto em busca vida, está com notificação de voo para voo local, 2 horas de voo. Atende Lima Litoral, chama o Rio Salvador 118.6, Lima Delta Lima. Ok, vai prosseguir pela hora, vai chamar a torre, ou no 860, Delta Lima. Torre Salvador, boa tarde, vai para o Romeu Lima, Delta Lima. Firma chamando a torre. Vai para o Romeu Lima, Delta Lima. Lima, Delta Lima, prossiga. Delta Lima está notificado 2 horas de voo local, está no seu setor norte. Para cruzamento na vertical do 028, para ingresso no para ingresso na rota Cher, litoral sul. Confirma o... onde está no momento. Se aproximando da 028 para o cruzamento, no setor norte.